para que se sopa invento cais, invento mais que a solidão me dá, invento lua nova clarear, invento amor e sei ser feliz. Invento o mar, invento em mim o sonhador. Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho caminho.